Tango Céu, teu Yankee, decolado 02, chama o controle em 120, décima 8, boa viagem. 208, meu trabalho. Controle, bom dia, Papa Tango Céu, teu Yankee. Já teu Yankee, sobe uma centena ou coral? Centena coral, Yankee. 3170, 2000 pés, autorizado, LS, ajuste meio treino. Autorizado, confirma o ajuste, é 1013. 1013, confere. 1013, pode Vanduna? Autorizado. Vanduna, Bom dia, 3520, desce até o 150, reporte dirigindo. Desce ao 150, possível Vanduna. Não tem a via chegada, Mari, desce até o 150. Vamos lá então, via 150, vai reportar dirigindo. Tá, prosseguindo aqui. Tá, Tayhane, gostaria, se possível, direto da GOV. Qual a autorização, senhor Tayhane? Vai da minha. Qual foi o ideal pra, da GOV, senhor Tayhane? Seria... agora. só direto da cola seria 241, né? 241 agora. Hotel Yankee Controle. Consiga. Negativo da GOV, deverá manter o passo a passo. Entendido, Guaru, Coral, Miguel, Entendido. Afirmativo, manter a GOV 77. Entendido. Outra 3520 aqui, de novo 50. Ok, 3520, aciona a identificação, autorizado para a posição ITAP, descido até o 050. ITAP para 50, 3520. 3170, está no localizador, tem o campo à vista. 3170, completa sinal, chama a torre 118-95. 118-95, uma boa noite. Oi, Salvador, uma boa noite. 3170, está no ILX, visual com o campo. Boa noite, TAN 3170, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 190 graus, 8 nós, altímetro 10013, 1013, pouso autorizado. 10013, está autorizado o pouso na pista 10, o trem está baixado e travado, TAN 3170. 31170, solo 13, libere a direita via táxi Eco, chame solo 121, decimal 1, boa noite. 121 pela Eco. Boa noite, bom trabalho. Boa. American Airlines 230, stand by one, please. Solo Salvador, uma boa noite, 31170, ligou? Boa noite, 31170, táxi autorizado via Alfa Juliette, Pátio 1, 06, portão. Alfa Juliette, Pátio 1, 06, portão. 31170, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom descanso. Obrigado. American Airlines 230, go ahead. And 230, clearance to Miami on request, sir. Listen information Delta, Kennedy 1013, stand by 2 minutes to copy the signal to Miami. Yeah, we have Delta for that. Sorry. America 230, red copy, clearance. America 230, clear to Miami, flight level 360. Via Nenin position and then up Zulu 20 as flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain head to passing 2,000 feet or 3 nautical miles from Salvador VOA, and then turn left to perform Momo departure, Nenin transition. Salvador control frequency 120.8, and copy 5117, read back. 230, flight to Miami, flight level 360, Nenin, upper Zulu 20, flight plan route, runway 10, heading. Runway heading 2,000 or 3 nautical miles and left. The Momo departure, Nenin transition 120.8, 5117. America 230, the readback is correct. Stand 10, clear for push and start. And the comrade protect if you are ready for now. Clear for push and start, and we will call you for back to American 230. Localizador, Campo à Vista, o TAN 3520. 3520, comandante. Final de uma correção aqui, 1895. 1895, PG, obrigado. É. Yankee, mantemos que apenas serviço radar encerrado, chama agora a Ideal 120, decimal Puno. Bom dia, TAN 3520, tráfego avistado, pistão no zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 629, altímetro no zero, no 3, 2013. Livre pouso no zero, TAN 3520. Direct Protection, American 230. Para você, Raquel, 2000 pés, livre LS, ajuste do altímetro 1300. No solo 25, libere à direita via Foxtrot, chame solo em 1-2-1-1. Bom dia. 2-1-1, até já, obrigado. Salvador, bom dia, 3-5-2-0, lembrou-se escuta. Bom dia, Pé 3520, táxi autorizado via Alfa Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa Juliette para o 01, você escuta até lá. Serra Quilo completa final, chama a torre 118-95. Boa noite, Papai, meu bravo Serra Quilo, tráfego avistado, é porte marcador externo com cheque de trem pistão zero. American 230, request back in the next call. American 230, taxi, call me near gate 06. Call me taxi near gate 06, American 230. Tio clear text via April 1 and then India. On hold the point runway 10, maintain position, Tower 1, 18.95. 1 to India, Tower 1.95. Papá, o meu bravo Serra Aquilo, baixou e travou? Zero, baixada checada, Brau Zero. Check pelo fundo autorizado na zero, vamos uma centena meia dúzia. Roda no zero, Brau Zero. American 230 at holding point, what's the position? Holding point, maintain position, American 230. American 230 clears to line up and wait for runway 10. Wait 10, American 230. Bravo Sierra Kilo, Sol 34, direita modulo em 121, decimal 1. Vinha Alfa, Juliette, contorno grande pátio, chame a taxi Lima. American 230, please for take off from runway 10, wind 100 degrees, 5 knots. 2230, airborne at 36, call cover that approach, 120.8. 120.8, American 230, good night. Good night. Project Control, American 230, climbing 2000 for flight level 360. American 230, radio contact, flight level 360, Momo depart. Climb to flight level 360, Momo departure, American 230. Recife 370 autorizado. Decolagem na 1-0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Após confirmamento do plano de voo. 5-1-2-1, o transponder, controle 1-2-0-8. Estamos autorizados Recife, nível 370. Decolando 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 192, vamos transponder, 1-0-8, posição 3, jogou 1-1-9-2. 9-2, correto, para posicionamento. Trabalhando 1-1-9-2. Do CR que autorizado Lima, taxi via pista, após a papá, tem a BTA. Por 192, portão 3 autorizados para transferir a táxi. Autorizado, American 230, call receive center frequency 126.85, if unable 12545. 12685, if unable 12545, American 230. Pro 192, autorizado de 50 com 32 a bordo. Pro 192, autorizado de direita de Índia. Quando pronto, corre 1195, acho que chegaram no 093, meu voo. 513, direita Índia, ponto espera 295, obrigado, bom dia, com 1192. Bom dia, gol 1192, aproximando do ponto. Ponto espera 10, pronto. 1192, bom dia, linda, cola 10, vento 1110 graus, 59. Autorizado, alinha de cola 10, gol 1192. Com 1192, decolou os 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, vai chamar o 1991. Salvador, gol 1192. 1192, contato radar, sobre 370 via Puca. 370 via Puca. O 1162, chame Centro Recife, frequência 12685. 126-800. Ah, desculpa, só para 62. Confirmo, foi pro gol 1192. 192. 2600, bom dia. 5 para o controle. Três, oito, um, no meio.